Oi, Xanai63, no 3, essa para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 1, no autorizado Elias X Ferreira, pista na 0, reporte estabilizado. Jet 5729, desse mantenha 4 mil pés, o ajuste no 0 no 1. 4.5729 no 0 no 1, no ajuste. Minha 3 na 3, complete a aproximação, chame a torre na noite, decimal 95. 118, decimal 95, a torre. Salvador, boa noite, 6 a 3. Não. Comandante, Oceané 63, 1-3. Oceané 63, 1-3, boa noite, avistado na final da 1-0, cheque o trem, o vento 080 graus com uma dúzia de nós, o altímetro 1011, está autorizado o pouso na 10. Livre pouso na 10, 63, 1-3. Boa noite, é o voo 1405, com a informação de informe. Voo 405, só um minuto, Brasília 360. Zero sete um, submantenha nível 360, chame agora Centro Recife, 133 decimal 25, alterna no 25 decimal 1. 133 25, 1251, azul 4071, boa noite. Boa noite, Salvador, boa noite, azul 4209. Azul 4209, 7198. Obrigado. Olhe, Salvador, azul 4209. Salvador, boa noite, azul 4209. Prossiga, 4209. Boa noite, 4209 está nivelado 360, perdi o contato com o centro Recife, 1345, 13665, está no ideal de descida. 4209, confirme para o controle, eu ainda não estou entendendo essa mensagem. O 4209 está nivelado no 360, está no ideal de descida, perdi contato com o centro Recife, 345 e em 3665. Azul 4209, desse mantém o nível 160, o ajuste em Salvador no 011. Positivo, está ciente da Uniforme descendo para 160, 4209. Ciente. Webjet 5729, dessa via chegada para 2000 pés, o ajuste na 011, autorizado LS X-Ray da pistola 0, reporte estabilizado. Via chegada para 2000, ajuste na 011, reportará estabilizado 5729. Silvio. Número 405, autorizado Brasília, nível de voo 360, para os alunos 7. Decolou pistola 0 com curva direita, subida gole, transição UFITO. Controle 119 decimal 8, transponder 5006, gol 1405. Nível de voo 360 pela Otto November 857 até Seguro, após Otto Zulu 16 até Gruff, Otto Zulu 14 até Barbacena. Decola da 10, curva direita, subida da El, após Leda e Bideve. Transponder é 5571 e o controle é 119 decimal 8, contexto. É, só confirma para mim após Porto Seguro. Porto Seguro após é Gruff, Gruff, Romeu, Uniforme, Fox Fox. Autorizado para o RJ 360, Upper November 857 até Porto Seguro, após Gruff, Upper Zulu 14 até Barbacena. Decolada 10, curva direita, da El Leda Bideve, transponder 5571. É, correto, apenas confirmando, perdão, após Seguro é Upper Zulu 16 até Gruff e após Upper Zulu 14 Barbacena, ok? E a frequência do controle 119.8. Ah, ciente. Upper Zulu 16 Gruff, Upper Zulu 14 Barbacena. Correto, chama para o puxa acionamento, Chané 6201. Chané 63 no meio, observe o gol terminando o pushback no portão 5. Ingresse atento via Juliette ao portão 10. Termativo após o gol para o 63. Confirmando, é o 10, ok? 1-0 o portão. Ah, ok, 1-0. 10, o ajuste no 0-1. 4000 com 1-0-1-1 azul. 4209 está passando a Adolfo Guarana, pro hoje, bom. Foi bom, o 4209. Bom, 4209. Obrigado. Salvador, boa noite, Ultra 3152, informação Uniforme, Maceió. 3152, boa noite, Uniforme correta, dentro de mais um minuto, a informação será Vitor. Eu tenho 330 aprovado para Maceió, se eu copio? Copio. 3152, autorizado Sierra Bravo Mike Oscar, nível de voo 330 pelo Whisky 58 até Orágua, após direto. Decola da pistão no zero com curva esquerda, subida Buca, transição Caju, controle 119.8, transponder 5011, tá 3152. Autorizado Maceió, nível 330. Decolando a Pucaracaju, aerovia Upper 58, Orago, DCT, Maceió. Pistão no zero, curva esquerda após decolagem. 198, o controle 5011, transponder tá 3152. Protegimento correto, tá 3152, no portão 9, para pushback e acionamento. Chame a partida, presidente, torre 118.612. 18.612 para puxa acionamento, o TAN 3152, já. Final da 10. Web 5729, boa noite, avistado. Cheque o trem livre, pouso na 10, o vento 080 graus com uma dezena de nós, QNH 1011. Ciente, livre pouso Web 5729. 011. 0011. Autorizado, senhor. Para táxi, chame torre 118.612. Informação em curso, Vitor 6310. Salvador, pushback para táxi, vai chamar torre 186310. 2x2-6310, torre agora 1895. 2x2-1895. Gente, então, conforme falando, após o pushback para táxi, 1895. Obrigado. Salve, Salvador. O gol 1889 no gate 6 para pushback e acionamento. Gente, no 612 autorizado, pushback e acionamento no 889 para táxi, 2-118-95, no 889. 118-95, reportada para táxi, 1-889. Então 3-1-5-2, na escuta. 3-1. 3-1-5-2, na escuta. Bruno 405, na escuta do solo. Afirmativo. 405, mil perdões, a torre opera em 118.95, senhor. Negativo 18.62. 285, 40. Livre por 579. Para a cópia, informação e uniforme. Gente, é Vitor agora em curso, 3561, pronto para a cópia? Pronto, cópia. 3561, autorizado Brasília, nível de voo 360, por Zulu 17. Decolo da pistão no zero com curva à direita, subida Gole e transição Ufito. Controle 119.8, torre 118.95, transponder 5557, tá 3561. 3561, autorizado para Brasília, nível 360, via por Zulu 17. Decola, gole, o fito 198, 1895 e 5557. Protegimento correto, tanto 3561, no portão 7 para puxa acionamento da presidente, chame torre 118.95, senhor. 1895. 9, Salvador, gol 1405 para o táxi, POB 131, 3 horas e 50, alternando Campinas. Gol 405, livre o táxi à direita, até o ponto de espera 10, chame pronto para a decolagem, o altímetro no 011. Até o ponto de espera, chamará pronto para a decolagem com 1011, gol 1405. O F5729 no solo aos 17, libere a direita, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa, aguarde antes da Juliette, 5729. 1895, bom voo. 1895, bom, certo. Torre de Salvador, boa noite, gol 1889, acionou para táxi. Gol 1889, boa noite, prossiga Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, chame pronto para a decolagem, que nega 1011. Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, chamará para a decolagem com 1011, gol 1889. Uno 405, ponto de espera pronto. Uno 405, a linha decola da 10, vento 080 graus, uma dúzia de nós. A linha decola da 10, gol 1405. O Xané 63 no 0, troca para 1895, confirme os dados novamente. O 0, prossiga com os dados para o táxi. Positivo, é 166, economia de 3 horas e 30, alternando a tom. Ok, vai seguir a aeronave da Gol, que está taxiando a sua direita neste momento. Chamar como número 2 no ponto de espera para a decolagem. Que negar no 0, 111, o Xané 63 no 0. A decolagem com 1405. Quente, gol 1405, 080 com uma dezena de nós. Quente, 1405. 1889, no ponto de espera, pronto. 1889, após o colega da companhia, ali mantém o 10. Ali mantém após a rolagem da companhia, o 1889. No 405, decolou de Salvador aos 21, controle em 198. Bom voo, boa noite. 198, 1405. Se aproxima da Juliette, 5729. 5729, ingresse via Índia, portão 02. Índia 02, 5729. O 405 decolou na sua escuta. Gol 1405, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída Golia. 360 Gol e o Gol 1405. O vento 080 graus, uma dúzia de nós, está livre de decolagem na 10. Autorizado para o 1889 da Gol, na 10. Pensamento, mantenha presente para o limite ao localizador, desse mantenha 3.000 pés. O ajuste na 091. 3.000 na proa, desse do localizador, Gol na 0, no meio 04. Controle de Salvador, boa noite, é 5723, sente da uniforme até 150. Objeto 5723, desça para o nível 050, ajuste no 0 no 1 em Salvador, acione identificação na chegada Mari. 5723. Identificou na 080 na Mari, 1011 no ajuste 5723. Azul 4209, descendo para 2000, ajuste no 0 no 1, autorizado ele a ser rei da pista no 0, reporte estabilizado. 2000, com milhões de reportarão estabilizado no LS, 4209. Decolou de Salvador aos 24, controle em 19.8. Bom voo e boa noite. 19.8, 89 da Gol, graças. Uma boa noite. Possibilidade de voar Itap, 5723? Oi, Itap, 5723. Obrigado, Itap, agradece, 5723. Controle de Salvador, muito boa noite, Gol 1889, cruza 3500, na Eolida. Gol 1889, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 360. Conforme autorizado, por 360, 1889 da Gol. Bono 604, desce para 2000 pés, o ajuste no 0 no 1, reacima a navegação na proa de Duna com 1809. Duna na proa de 09, desce no 209 no IADS. Azul 4209, passando Duna no momento, complete aproximação e chame a torre no 8 decimal 95. 895, obrigado, boa noite, bom serviço. Obrigado, boa noite. Chané 6310, decolou aos 26, controle em 198, boa noite. 198, obrigado, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite. É o azul 4209, IRS, frente por embaixo, travado, uma milha para o Oremar. O azul 4209, boa noite. Está avistado, livre pouso na 10, o vento 080 graus com 9 nós, que negão no 0, 1 no 1. 1011, atualizado, pouso na 10, 4209, gente. 360, voo e Romeu Fox 08 está presente. É o Fox 08, obrigado. Submantenha o nível 360, chame agora Centro Recife no 33.25, alterna no 25.1. 7, mora o 3625, 1251, 1204. Web 5723 atingindo 050. Webjet 5723, desça para 2000 pés, o ajuste no 011, autorizado LS XR, pista no 0, reporte estabilizado. Afirmativo, 2000, 1011, reportando estabilizado na XR, 5723. Salvador Web 6747, boa noite, portão 3, informação é a Vitor, autorização Guarulhos. Web 6747-340 Guarulhos, aguarde na frequência da torre 11895 para a cópia. 1895, obrigado. Usou 250 para 160, descida bom. E 5972 aciona identificação, autorizado chegada bom, Fidei se mantém a 4000 pés, o ajuste em Salvador no 091. Para 4000 pés, 1091, Rio 5972. Aero, obrigado, boa noite. Boa. 895. 11895. Obrigado. É 310, confirme razão de subida. É 310, 2500. Quente. Torre Salvador, gol no 604, na passagem, terra de mais travado, boa. Gol no 604, boa noite, aguarde pista ali para o posto. No 1889, submantém o nível 340, restrito pelo centro. 340 restrito no 88.